era tão fácil, mas as coisas mudaram tão de repente. Não consigo mais entender, não consigo nem decifrar o nosso amor. O nosso amor. Tantas noites em claro, tantas fotos guardadas, tantos momentos. Não consigo ter que esquecer, não consigo imaginar outra paixão. Esse é o meu coração, é meu, o seu coração. O amor remove montanhas e na vida a grande façanha é ser feliz. É ser feliz, pra que chorar? Fechar o tempo, pra que mentir pro sentimento? Se é amor, é só pegar na minha mão. É seu meu coração, pra que chorar? Fechar o tempo, pra que mentir pro sentimento? Se é amor, é só pegar na minha mão. É seu, parecia tão fácil, mas as coisas mudaram tão de repente. Não consigo mais entender, não consigo nem decifrar o nosso amor. O nosso amor. É seu, o meu coração, é meu, o seu coração. O amor remove montanhas e na vida a grande façanha é ser feliz. É ser feliz, pra que chorar? Fechar.